Unidos. Aqui ZYC 774 107,1, canal 296, Rádio Independência FM, Cláudio, Minas Gerais. Até as 5 da tarde, Irã Carvalho e você, se não acontecer nenhum imprevisto, né? Se acontecer, a gente fica até mais tarde também, se for o caso. Sim, Lauber. The Paraway Nearby. Distante e próximo. Boa tarde, Cidade Carinho. Boa tarde, Minas.